Antes mais sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Sem que aviste nas palmeiras, onde canta o sabiá. Canta o sarrubiá. As aves aqui que gorjeiam, eu gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas casas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nossa vida mais José, a festa acabou, a luz acabou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora? E agora você? E agora, José? Thank you. Bye. good old. It's the good old. It's the good old. It's the good old. It's the good old. It's the good old. Let's make good young. Let's make good young. Let's make good young. Let's make good young. Let's make good young. Let's make good young. Chica boy. Let's make quick yeah. I got over my mind. Chica bye bye, chica bye bye, did I?